o livro vivo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Você já ouviu falar da palavra viva e do livro vivo? A palavra que sai da boca de Deus é a palavra viva, que tem poder para criar, salvar, instruir, curar, libertar, santificar, purificar, vivificar, iluminar, fortalecer, consolar, alegrar, orientar, esclarecer, trazer paz, dar discernimento, trazer vitória, quebrar barreiras, quebrar maldições, destruir cativeiros, destruir sofrimentos, destronar as forças das trevas e trazer a céu até a terra. Quando você ouve de um fiel mensageiro, ou quando você lê, a palavra viva está te libertando e trazendo salvação para a tua vida. Quando você estiver ouvindo, ou quando estiver lendo o livro vivo em tuas mãos, preste a mais solene reverência e atenção, pois o amor da luz e da verdade que traz a vida de Deus está sendo transmitido para você. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. A palavra de Deus é a luz da verdade imanente e a árvore da vida escondida, que revela seu fruto àqueles que a buscam persistentemente. Quem comer desta árvore terá a vida eterna. Disse Jesus: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 10:22. Decretos da Fé. Blogspot.com